É 5 chame torre, 1-8-9-5, bom dia. 1-8-9-5, bom, 865. Bom, 865, sinal baixado travado no zero. 865, livre pouso no zero, vento 1,80 graus, 049, cheque o trem. Baixou, travou, 865. Asa 6570, pista 2000 pés, 614, por hoje Duna, livre elétrica track. 1000 pés. Gol 1093, reduza para 865, solo os 37, libera a direita via Foxtrot, solo 1-2-1-1. 1989, reduza para 229. 229, 1989. 0093, desça para 2000, 614. A Duna vai empatar com o tráfego que está quase chegando em Duna. O 9010, como tem uma separação segura, mantém aí a pro de pelo. Reduzir para 189, no 093. 189. Isso é para 3.014, 8989. ILS, OAPSA 6570. APSA 6570, torre 1895, bom dia. 95. O 93 está livre ali, é X-Ray. Livre X-Ray, o 1093. É, a frequência da torre, então, é 1995? 11895. Obrigado. Mandou um bom dia, o ASA 6570, ILS 090. 6570 da ABSA. Cheque o trem, livre pouso, pistão 0, vento 180 graus, meia dúzia nós. Gente, baixando checado, livre pouso. Pistão 0, Campo Vista com 093. 1093, complete o LS, reduza para aproximação e chame torre 1895. 1895 no 093. Rio 9811, 2000 pés, livre LS X-Ray, reduza para 189. Problema, livre desvio, intercept na broi dela. Salvador, bom dia, gol no 093, final da 1-0, baixado travado, sob externo. 093, continua a preocupação, aguardando a pista livre, cheque trem. Baixado travado, aguardando a pista livre, 093. Solo 45, libera a direita via táxi e Golf, solo em 1211. Via Golf, 211, 65, 70. retorno, ou vai à direita, após o desvio pode ir para o externo? Exato. Minha 570, confirme. Está liberando a pista no zero? Afirmo, está liberando agora a pista no zero. Uno 093, cheque o trem, livre pouso, pista no zero, 170 grau 049. Livre pouso, baixar travado, 1093, pista no zero. Salvador, bom dia, Opsa, cargo 6570. Salvador, Apsa 6570, voltando. 6570, Solino 211. Bruno, vai ser para final visual, está baixado travado. Solos 47, libere a direita via taxiway eco, mantenha a posição no ponto de espera da eco, aguardando a autorização do solo para ingressar na alfa da passagem ao Boeing 767 da ABSA. Solo em 121 decimal 1. Arrival, descent 050. Estabilizando na final, baixar travado. O Rio chame torre agora em 1895, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, Rio 981, na final normal, baixar travado. 981, eu continuo a aproximação, cheque o trem, livre pouso 10, vento 180 graus, 1049. Possível checar o trem, confirmando o vento? 170 grau 039. Ok, só confirmando livre pouso, né? Afirmativo, cheque o trem. Tá, mas já travado. Dia 3153, identifique, chegada bom, desça 4 mil pés, ajuste 1014, desça via. Negativo, mantenha a chegada. Azul 4040, ali mantendo a zero. 98 1 1, solo 5 0, libere a direita via taxiway Golf, solo em 1 2 1 1. 2 1 1, seu amor. 4 0 4 0, mantenha a cabeceira 1 0. Mantém no zero. Azul 4040, suba ao 340, saída da EL, após 2000 pés, direto Leda. Saída da EL, após 2000, Leda, 4040. Mantém a cabeceira no azar. 7-1, livre decolagem no zero, vento 190 graus, 06 dos demais. 9970, descend to 2,000 feet. Altimeter 31014, clear the last X-ray. I can clear down, 4,000 feet. Oh, I'm sorry, 2,000 feet, QNH 1014, we are cleared to look live. Bumper, consider on that, officer. Azul 4040, Salvador. 4040. Que o centro solicita que voa bridge. Bridge está presente, 4040. 71, decolada 57, controlando 208. 208, bom dia. Olá, Salvador, muito bom dia, tá? 3171, Dael, perfil, Vinicius, tá? 3171, bom dia, contato radar, Subol 360, saída da El. Pode valer, tá na presente. 360, Leda na presente, tá? 3171. Nine nine seven zero, call Salvador Tower 118 decimal 95. Good day. 118.95, thank you. Good day. Azul 4040, chame Recife agora. Frequência 125, correção 251. Alterna 13325, bom dia. 251, 3325, bom dia. Federal 9970 na escuta da torre. Final approach, winding you down, West Federal 950. 9970, check landing gear. Wind in Salvador, 180 degrees 06 knots. 180 degrees 06 knots, winding gear down in West Federal 950. 9970, clear to land runway 10. Wind now 180 degrees 06 knots. Roger, we are clear to land, sir, on 9-7-0. Nine and 7-0, wind check 210 degrees 06 knots. 210 degrees 06 knots. Zero, 9-7-0. NH-1014. 1014. Então 3153, desça para 2000 pés, MICA 12, livre LF X-Ray. Farm estabilizado. 2000, VLF, autorizado ILF, reportar estabilizado, 3153, enviamos direito a livre da restrição em peso. Pode descer sem restrição. Obrigado. Nine and 970, clear. Next right via taxiway Gulf. On the ground at 03. Ground frequency 121.1. Então 3171, no chame Recife, frequência 1251, alterna 3325. 3251 ou 3325? 0, vento 2, 00, grau 0612 é nóis, tá? 3517. Localizador, visual com a pista, 3 milhas para a Serra, rota 3153. Aproximação, chame Torres, 1895, composto, na 3153. 1895, obrigado. Nove, ação identificação, autorizado chegada a bomba, desça para 4 mil pés, para o time, tornou 0. 1-4, vigilante. Salvador, tá 3153. Bom dia, uma milha ainda serra, trem vai checar visual. Ciente, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Tá 3153. A sua esposa, 3153. A 3153, livre pouso 90, vento 180 grau 05 mais. Livre pouso 90, tá 3153. 3597, decolada aos 08, controle 908. 218, tá 3597, bom fim de semana. Dança 3597, bom dia. 597, contato radar, subiu 360, perfil Argo. Argo 360, dança 3597. Turma, até nível 340. Estrito 340, são 3597. Solo 1, livre à direita, no 209. Solo, boa dia. Solo 3153, livre à direita. Paulo, bom dia, tá 3159, livrando a sua escuta. 3153, livrando a sua escuta. Corrido, sem contato com o solo da 3153. 121, decimal 9. 121, decimal 1, tá? 597 da TAM, sua mantém nível 340, chamava o centro Recife, frequência 1260, até 1288, boa viagem. 260-2883-597, bom fim de semana. Para o Galeão, nível 360, centro de informação Juliette. Informação em Corsair Juliette, solo para a Copa 121, decimal 1. 121, decimal 1, obrigado. Golo 759, desça para 2000 pés, altímetro no 04, informe o localizador, Golo 759. 2000 no 04, chama no LOC, no 759. Que pegou? Azul 4069, linda cola, pista 90, vento é de 90 graus com 99. Estabilizando o ILS, isso a 1.7. Bola 759, complete a aproximação, chame agora a torre 118.95, bom pouso. 18.95, 759. Salvador, vamos 7, 1 ILS, 1.7. Continue a aproximação, aguardando a televisão para o 4069, decolou 24, controle no 20, decimal 8. 208, obrigado, azul 48, 4069. Controle, bom dia, o azul 4069 está cruzando 1200. 4069, bom dia, contato radar, superior 340, perfil da EL. 340 da EL, azul 4069. Bom. Livre pouso na 10, o vento é de 190 graus com 8 nós. Pouso no 0. Após o pouso do gol, ele mantém pista no 030. O 759 no solo aos 26, livre à direita no 219. decolagem da 10, janta de 190 graus com 7 nós. Sim? 121 decimal 1. Cinco no quatro, decolou 2-2 do controle, 1-2-0 decimal 8. 2-0, 8, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, trip 5-5 no 4. 5-5 no 4, contato radar, sobre 1-3-0, voe Conde. Presente, voa Conde, trip 5-5 no 4. Faça nível 150, chame agora centro Recife, frequência 1251, hotel 3325, boa viagem. Recife 1251, Fernando 3325, obrigado, o azul 4069. 329, essa identificação, desato chegada a maio, desce inicialmente para o nível 050, estou altímetro no 095, vigilância. Pistão 963, a linha decola pistão 0, já está de 90 graus com 5 notas.